Portal do Arrocha. E guarde mais um pra pipocar, viu, papai? Dá um abração pra esse site estourado, tá pipocando Edson Ribeiro, Portal da Rocha. Fazendo Lucas Produções, Siri Clay, Sportnet. Bora sim, ó. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço. E toda noite você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto, que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama, até que gosta dele. Meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso não tem. E ele não tem. Mas ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso não tem. E ele não tem. Por isso toda noite você vem. Cachorro da Molesta, parceiro TD Produções. Tamo junto. Parceiro Vitinho Paredão, meu parceiro Wesley. Galera de Itabaiana, Sergipe, tamo junto. Vai estourando, papai. Mas ele fecha os olhos porque te ama, até que gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá, tem sobrando em minha cama. Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo, meu amor safado, suave e gostoso não tem. E ele não tem. Ele cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso não tem. E ele não tem. Por isso toda noite você vem. Meu parceiro Marcos Fontinelli, Paredão M07, tamo junto. Um abração também, meu parceiro Railton Evangelista, Juninho Brito, Ademilson Almeida, Felipe Almeida Costa, Lucas Conceição, Fabiano Lava Jato, Luizinho Dantas, tamo junto.